Hoje vamos conversar um pouco sobre respeito aos antepassados. E hoje a gente está aqui, uma cadeira confortável, num espaço que foi pensado, né, para nos acolher. Comemoramos, nesse retrasado, os 30 anos do Divina Luz. E por todo esse trabalho das pessoas que nos antecederam, hoje, confortavelmente, a gente usufrui desse momento, né? Então, é mais ou menos sobre isso, a nosso respeito, a nossa gratidão aos antepassados. É estar ciente de tudo que nos proporciona a vida hoje, para que a gente pudesse andar por essas estradas, alguém teve que abrir. Os italianos aqui, fortemente nessa região, desbravaram aí. Quantas necessidades passaram, quantas histórias, né? Quanta fome. E trouxeram na bagagem a sua muda, do seu parreiral de uva. E hoje a gente tem aí, Flores da Cunha é o maior produtor de vinho por eles. Vejam quantos frutos ou quantas benesses a gente tem, usufrui, porque muitos antes de nós vieram e desbravaram e lutaram por gerações melhores. Isso a nível de sociedade, né? Imaginem isso numa relação familiar. Os nossos antepassados significam os nossos familiares que vieram antes de nós, bisavós, avós, quantas pessoas são necessárias geneticamente, biologicamente, para a gente nascer. Pai, mãe, 4 avós, 8 bisavós. Vejam, se um deles nessa cadeia disser um não, não estaríamos aqui. Então, nem respeito. Eu gosto da palavra gratidão. É reconhecer tudo isso, olhar para trás, perceber esse caminho percorrido. Nessa consciência do porquê a gente está aqui, perceber que essa herança genética e cultural nos dá um legado forte também. Porque dentro das nossas famílias a gente percebe comportamentos repetitivos, viciosos, às vezes, né? Então, às vezes, a gente carrega karmas familiares. A gente tem as benesses, mas também tem a missão de melhorar para as futuras gerações. Então, muito do nosso passado é um norte para a gente entender como a gente chegou aqui, por que que se cumprimenta dessa forma, ou por que as nossas relações estão assim, e melhorar. Então, minha família sempre foi assim, né? Sempre teve alguém com uma questão alcoólica, ou os maridos nunca tratavam bem as mulheres, ou a mulher sempre foi assim, ou os filhos. Aquela repetição de comportamento nos carrega geneticamente, inclusive. É uma herança genética. Às vezes a gente repete o comportamento, tá aí os professores, né? Os filhos repetem os comportamentos dos pais, e os pais, os seus pais. Então, em algum momento, percebendo isso, a gente também precisa melhorar o comportamento. É grandioso, assim, todo esse legado. A respeito, gratidão e comprometimento na evolução disso. A gente estuda na Seichonoye, que é uma filosofia de vida, enfim, cultura japonesa. Masaharu Taniguchi é o fundador e ele explica os antepassados com uma analogia de uma árvore. Nossa árvore genealógica, né? Então, no tronco seriam pai e mãe, as folhas, os tios, irmãos, os frutos, os filhos, e nas raízes, ele coloca assim, tudo que está acima da terra é o que está nesse plano material, encarnados. Tudo que está abaixo da Terra é o que está no plano espiritual, é o que está no astral. Ocorre que para vir a flor e os frutos, as raízes precisam ser regadas. É de lá que vêm os nutrientes da árvore para que tenham bons frutos. Então, regar os nossos antepassados, regar as raízes das nossas árvores, da nossa árvore, é preservar, é dar essa seiva mais qualidade. Se a gente não reconhece, não alimenta, não agradece, da onde a gente nasceu, raízes, né? Já diz tudo. Essa árvore vem fraca. O fruto. Então, a linha da nossa vida mesmo. É vital que a gente tenha esse. E há muitos conflitos familiares, porque ali é que existem os aprendizados, os resgates, os perdões, o consolo, o acolhimento. Então, se a gente perceber na nossa árvore que tem alguma raiz, algum corte com algum, seja pai, mãe, já começa aqui, né, no caule. É fundamental o perdão, especialmente na família. É a nossa missão. É diferente, perdão, é difícil? Não consigo entender esse comportamento, não fecha as ideias, não vou mais falar. É brigar com a própria vida. Você faz parte dessa árvore, está nas tuas raízes. Não por acaso, nada, nem uma folha cai sem que o pai saiba. Nenhum elemento daqui é por acaso. Se a gente começar a estudar as histórias dos nossos avós e bisavós, a gente vai encontrar muito sentido no que a gente faz hoje, nas coisas que aconteceram e ainda acontecem, ou como isso nos influencia. Eu conheci meu pai biológico quando eu tinha 27 anos. E não me identificava às vezes com alguns comportamentos da minha mãe ou da minha irmã. Veja bem, não conhecia ele, né? Quando eu conheci meu pai, gente, era igual. Gostava das mesmas coisas que ele gostava. Paladar, os pensamentos, os jeitos. Como é que pode? Se eu não vi ele fazendo aquele comportamento e eu replicava. Ele, em outra cidade, entende? Ele disse, é forte mesmo. Eu acho que essa questão biológica é forte mesmo. Biológica, ainda estou no corpo físico. E quando a gente estuda o lado espiritual, fica mais forte ainda. Já escutei nessa casa, acredito que tenha sido Mickey mesmo. Se a gente desencarnar hoje, saímos daqui, daqui um tempo a gente vai encarnar onde? Na Tailândia, na China, com uma família que a gente não conhece? A gente acaba reencarnando com os mesmos laços. Porque é aqui que a gente fez as lições ou as falhas, né? As reencarnações acabam, exceto se a minha filha for morar na China, talvez na próxima encarnação eu vá querer encarnar lá, a questão do local. Mas geralmente as nossas reencarnações ficam próximas. Bisavós, tataravós carregam os mesmos karmas, né? Os mesmos legados, os mesmos resgates, porque a gente tem conexão. Aliás, nós todos, né, somos uma grande família. Mas naquela árvore, naquela raiz, há um grande sentido, um grande propósito. E na forma de respeitar ou agradecer os antepassados, ou cultivar os antepassados, cada religião, cada cultura, ou cada pessoa, cada família, encontra a sua forma. Algumas são na comida, e aqui a gente está numa região que também é bem calorosa para isso, né? No México, por exemplo, eles comemoram o Dia dos Finados levando os alimentos no cemitério que os antepassados, que a pessoa que faleceu, gostava. Então, o ato de comer aquilo que a pessoa gostava é uma celebração, é um respeito ou uma forma de cultivar o seu antepassado. A religião também é um, né? De novo, eu vou trazer uma experiência para... Enfim, eu vejo tudo isso na vida, no meu dia a dia. A minha filha, o pai dela faleceu quando ela tinha 2 anos. E nesse tempo eu acabei cultivando nela o centro espírita, né? Ela me acompanha na casa espírita, na Seita Noie. Então a Joana acaba assumindo a minha religião. E ele era muito católico. E ela está na idade agora da catequese. Eu conversei com ela, veio o bilhete lá na escola, né, para catequese, e eu disse, bom, filha, é algo que teu pai honrava muito, né, teu pai era muito católico, e eu acredito que em homenagem ao teu antepassado, né, principal raiz dela, é importante tu fazer a catequese, mas... Talvez tenham falas na catequese que se conflitem com aquilo que tu escuta na casa espírita ou na Seita Noie. Ou é melhor tu não comentar que a tua mãe, né, vai em centro espírita ou questionar os professores da catequese. Porque talvez hoje esteja diferente, não sei se alguém tem essa linha, né? Mas eu quis adiantar para ela que podia ter um discurso diferente. Mas se ela deveria ir, ou pelo menos em respeito ou em memória ao antepassado dela, ao pai dela, à religião do pai dela, seria muito bom que ela fosse. E ela foi. E na reunião da catequese, a gente chegou atrasado, e tinha umas cadeiras assim, algumas, e ela me conduziu e sentou numa cadeira onde tinha uma sobrando. Então ficou aquela cadeira vaga. E eu senti o cheiro dele, do pai da Joana. E levemente olhei para a cadeira, ele sorrindo. Vocês imaginem um pai ver a filha na sua religião? Para ele, isso era muito significativo. Então, quando a gente vai à missa em memória aos nossos antepassados, é lindo. Porque é a fé deles, sabe? É um nutriente para a nossa raiz, é um adubo fortíssimo. E nossos antepassados... Só esse exemplo, assim, é algo que um pai, uma mãe, um vô, uma avó, uma bisavó, como vocês imaginam que essas pessoas, familiares de todos nós aqui, vocês imaginam o que eles fariam de lá para cá? A proteção, a bênção, o amor? Vocês imaginam a seiva que tem essa árvore? Então, seja no alimento, no chá, o meu avô é índio, né? Então, toda vez que eu vou tomar um chá, eu penso nas ervas, eu dedico isso em memória aos meus antepassados. E cada um de nós aqui tem. Não sei se é na missa, não sei se é na mesa, na macarronada, não sei. Se é... no chá, mas eles nos deixaram muito. para a gente viver como se eles não tivessem existido. Para a gente usufruir tudo isso, ingratos com tudo que eles fizeram e fazem por nós. Mas é isso, gente. Obrigada.